tá de volta. Muito obrigado pra todo mundo que mandou recados aqui ao longo do programa. Nosso WhatsApp tá sempre aberto pra você. Mande o seu alô, mande sua dúvida, mande o seu recado que nós estamos esperando. E agora tem muito mais programação boa chegando aqui na capital. Tchau, gente, até amanhã. O mundo ouve a capital. ZYK 537, 1040 kHz, Rádio Capital, São Paulo, Brasil. Na internet, capitalcomvocê.com.br. Rádio Capital. O mundo ouve a capital. Você também pode ouvir a Rádio Capital pelo computador, no site capitalcomvocê.com.br ou no smartphone e tablet pelo aplicativo. Para baixar o aplicativo, é só entrar na lojinha do seu celular e digitar Rádio Capital. Vai aparecer uma bolinha prata com um C azul. Você clica em baixar e pronto! É grátis! O mundo ouve a capital. Rádio Capital. O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo é de responsabilidade de quem redige os textos, produz as sessões, conduz as reportagens e apresenta o programa. Portanto, a Rádio Capital não tem ligação ou responsabilidade quanto a este conteúdo. O Padre Jader Pereira apresenta Momento de Reflexão e Paz. Certo, Padre Jader Pereira vai ajudar você. Deus vai abençoar. Ouvir a nossa prece, vai começar o programa do amor em Cristo. Momentos de reflexão e paz. Meus amigos de todo o Brasil, quem os cumprimenta é o Padre Jader Pereira. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir música bonita. Daqui a pouquinho tem a Tribuna dos Aflitos. E daqui a pouco nós vamos formar a maior corrente de preces do rádio brasileiro. Olha, chame os seus amigos, chame os parentes, os vizinhos, porque começa agora o momento de reflexão e paz. Jader Pereira. Oi, Padre, eu sou a Gabriele, tenho 5 anos, moro em Itaquera. E todas as noites eu ouço a oração. Beijo. Padre Jader Pereira. Muito bem, senhoras e senhores. Mais uma vez nos encontramos através dessa querida emissora. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar com o senhor, com a senhora, que sempre reza comigo a oração ao Bom Jesus, aqui no nosso momento de reflexão e paz. Domingo passado, milhares de pessoas estiveram aqui no Santuário do Bom Jesus. Pessoas de todo o Brasil, que vieram rezar a poderosa novena com o padre. Quantas e quantas pessoas estiveram lá no santuário fazendo este grande trabalho espiritual, recebendo as libertações, as curas. Gente, vieram pessoas de todo o Brasil. Quantas e quantas pessoas passaram por mim e falaram: Padre Jader Pereira, eu rezo todos os dias com o Senhor. Quantas pessoas, quantas pessoas me cumprimentaram, apertaram a minha mão. Muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz de saber que você está aí e que você também reza aqui com o padre. E eu fico mais feliz ainda quando as pessoas falam para mim que estão sendo abençoadas através da nossa programação. Isso dá força para a gente continuar aqui fazendo esse trabalho bonito, falando aqui de esperança e de fé. Eu sei que neste momento há muitas pessoas me ouvindo e que precisam de uma bênção de Deus, que precisam de um milagre na sua vida. Talvez porque tudo tem dado errado, não é? As coisas não estão dando certo para você. Você vem sofrendo com problemas no seu casamento, na sua família, na sua saúde. Você sofre com o desemprego. Mas olha, eu estou aqui para dizer para você que, seja qual for o seu problema, existe uma solução. Existe uma esperança. Não desanime. Não se desesperes. Não se dê por vencido. Porque tem solução. Olhe para o alto. Deus está presente. Ele está conosco. E Ele quer te abençoar, viu? Nosso Senhor e Nossa Senhora querem abençoar você. Eu quero que você saiba que são milhares de pessoas de todo o Brasil que estão vindo aqui no Santuário do Bom Jesus para participar das poderosas novenas com o padre. E essas pessoas estão sendo muito abençoadas. Essas pessoas estão recebendo muitas bênçãos. E pode ter certeza que você também vai receber a sua bênção. As pessoas estão descobrindo que as novenas que o padre Jader Pereira reza aqui no Santuário do Bom Jesus são milagrosas. Eu quero que você ouça agora com muita atenção depoimentos de pessoas que já vieram aqui no santuário, pessoas que já receberam bênçãos rezando aqui com o padre, e você também vai receber a sua bênção. Vamos ouvir? Maria da Glória, você mora aonde? É em Itapevi. Qual a bênção alcançada rezando as novenas com o Padre Jader Pereira? Padre, já recebi tanta bênção na minha vida. A primeira bênção foi de uma irmã minha. Ela teve derrame, ficou entregue pela morte. Ninguém dava um tostão pela vida dela. Agora eu sinto te agradecer de novo, que ela voltou ao normal. Eu fiz um voto a Deus fazendo a novena. Se Deus libertasse ela, dela fazer as coisas dela, sem depender dos outros. E fazer tudo que ela precisava, eu era de agradecer diante do povo de Deus. Ela se recuperou, não teve mais nada, graças a Deus. Aí depois dessa benção, foi de duas netas minhas. Só via no hospital morrendo, eu trouxe a roupinha delas, pedi para o padre orar e ungir. Levei, ele vestiu na criança. E desse dia para cá, a criança se recuperou, graças a Deus. E a última foi essa agora da carteira de desemprego do meu neto. É um menino estudado e não conseguiu conseguir a carreira dele. Ele me falou que estava desempregado. Eu comecei a fazer a novena do desemprego. Padre, ele ligou para mim dizendo: vó, eu estou empregado com a carteira assinada. Eu falei: é uma porta que Deus te abriu. Zela por ela. Graças a Deus. E a senhora está feliz? Muito feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá vendo? São muitas bênçãos que as pessoas estão encontrando aqui no Santuário do Bom Jesus. Você também encontrará. Oh, padre, eu não recebi minha bênção ainda. Sim, porque você não veio aqui ainda fazer a novena com o padre, não é? Mas saiba que quando você vier, um milagre vai acontecer na sua vida. E vão acontecer coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Faça como essas pessoas estão fazendo. Venha no Santuário do Bom Jesus. E você pode vir domingo agora. Domingo que vem. Domingo agora, às 7 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde. Pois domingo que vem, o padre vai fazer uma missa muito forte. Eu vou dar continuidade à nossa poderosa novena. Domingo que vem o padre vai fazer a cura e a libertação. A cura, a libertação e o exorcismo. Domingo que vem, em 3 horários, às 7 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde. E atenção, gente. Atenção, porque virão pessoas de todo o Brasil. Romeiros, caravanas, de todas as partes do Brasil. E eu quero que você venha estar conosco. Venha com a sua família, venha com as pessoas que sofrem. No próximo domingo, às 7 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde. Aqui no Santuário do Bom Jesus, que fica localizado no centro de São Paulo, aqui do lado da estação do metrô Pedro II. Talvez você que está me ouvindo agora, você venha atravessando uma situação tão difícil. Problemas com vício. É você mesmo. Você que está me ouvindo agora. Nosso Senhor vai tirar você do vício, viu? Vai curar você. Você não tem força para largar o vício. Você quer, mas não tem força, não é? Então, olha, venha domingo que vem para você receber a cura, a libertação e o exorcismo. Pegue um papel, pegue uma caneta e anote o endereço. O Santuário do Bom Jesus está aqui no centro de São Paulo, na rua Capitão Faustino Lima, número 101, ao lado da estação do metrô Pedro II. Anote bem, rua Capitão Faustino Lima, número 101, ao lado da estação do metrô Pedro II. Quando você chegar na estação do metrô Pedro II, você desce para o lado da Rua da Figueira, porque a Rua da Figueira é a rua do metrô e nossa rua é na rua de trás da Rua da Figueira. Rua Capitão Faustino Lima, número 101, ao lado da estação do metrô Pedro II. Em frente ao portão principal da Congás. Neste domingo, 7 da manhã, 9 horas da manhã ou 3 horas da tarde, virão pessoas de todo o Brasil. E eu espero por você e por toda a sua família. Você está ouvindo o Padre Jader Pereira. Muito bem, gente, vamos ouvir uma canção bonita. Daqui a pouquinho eu volto. Nesse mundo eu choro a dor por uma paixão sem fim. Ninguém conhece a razão porque eu choro no mundo assim. Quando lá no céu